Capítulo 27. Ouça o seu coração. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Atos 27, 9. Paulo não disse: O Senhor me disse que essa viagem terá dano e prejuízo. Ele simplesmente disse: Vejo que será assim. Em seu espírito, Paulo teve uma percepção interior, um pressentimento, um testemunho interior de que a viagem seria trabalhosa. Essa é a forma primordial pela qual Deus nos guia. Paulo não percebeu isso mentalmente. Ele não teve algum tipo de vibração ou experiência física. Não gosto desse negócio de vibração. Percepções espirituais não estão no âmbito físico. Você não encontra fenômenos físicos na Bíblia. Além disso, Paulo não percebeu isso fisicamente, mas ele teve um testemunho em seu espírito. Isso pertence a todos nós. O Espírito Santo, habitando em nosso espírito, se comunica conosco por meio do espírito, não por meio da mente. É dessa forma que seu espírito sabe coisas que sua mente não sabe. Mas nós não fomos ensinados a ouvir o espírito e algumas vezes ficamos relutantes em fazer isso. A razão pela qual nós, crentes cheios do espírito, continuamente nos equivocamos, cometemos erros e falhamos, é porque nosso espírito, que deveria nos guiar, é mantido em uma prisão, sem poder falar. O conhecimento e o intelecto têm tomado o trono. Qualquer pessoa que coloca o espírito de lado e nunca o escuta se torna aleijada na vida e uma presa fácil para pessoas egoístas e astuciosas, porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Minha esposa e eu organizamos um evento para certa pastora, uma mulher muito bela no espírito, que me contou a seguinte história. Um evangelista estava vindo para a cidade. Ele se associou com todas as igrejas que pôde para que cooperassem em um evento municipal. Ele alugou o auditório da cidade. É uma coisa lamentável de se dizer, mas nem todos nesse ministério são honestos. Pelo fato desse homem ter uma taxa de crédito ruim, o pagamento do auditório teve de ser feito de forma antecipada. Então ele foi até essa pastora e ela foi ingênua o suficiente para dizer que sua igreja se responsabilizaria pelo aluguel de 3 mil dólares e todos os anúncios no jornal. Uma multidão de 2 a 3 mil pessoas compareceu toda noite. Ele arrecadou muito dinheiro, mas deixou a cidade sem pagar nenhuma conta. Essa senhora teve de tirar 5 mil dólares do fundo de construção da igreja para cobrir as despesas do evangelista. Ela me disse: Irmão Raging, se eu tivesse ouvido meu coração, nunca teria feito isso. Eu ouvi dizer que você recuperou o dinheiro, falei. Sim, recuperei. Descobri onde ele estava promovendo um evento em outro estado. Comprei uma passagem aérea e fui até lá. O culto já havia começado, então esperei. Quando estavam a ponto de passar o culto para ele, caminhei pelo corredor em direção à plataforma. Um dos diáconos tentou me impedir. Eu disse: Sou uma ministra do Evangelho, quero ver esse malandro. Subi na plataforma, sentei-me ao lado dele. Eu disse: Estou aqui atrás dos meus 5 mil dólares. Vou tirar a oferta hoje à noite. Trouxe minha maleta. Vamos colocar toda a oferta lá e vou ficar por perto todas as noites até que minha igreja recupere todo o dinheiro. Ele começou a retrucar qualquer coisa, mas ela continuou: Se você não me devolver todo o meu dinheiro, quando eles disserem que vão passar o microfone para você, eu vou tomar o púlpito e contar ao povo o que aconteceu. E não apenas isso, vou seguir você de evento em evento, em cada reunião. Eu vou me dirigir até a plataforma e falar a mesma coisa, dizendo às pessoas o que você fez. Nem preciso dizer que em 2 noites ela já estava a caminho de casa com o dinheiro. Admiro a sua coragem. O ponto que eu quero ressaltar é este: quando ela me disse, irmão Raging, se eu tivesse ouvido meu espírito, nada disso teria acontecido. Se eu tivesse ouvido uma voz, nem que fosse uma voz mansa e suave, ah, se eu tivesse ouvido o testemunho interior, eu tinha um sinal no meu espírito. Se tivesse ouvido, não teria ficado com essas dívidas. Se nós, como indivíduos, tivéssemos ouvido o nosso coração, um testemunho interior ou uma voz interior, não teríamos feito algumas coisas que fizemos. Perdi dinheiro por não ouvir o testemunho interior. Eu sabia em meu interior que não devia fazer algumas coisas. Por que eu fiz? O que faz com que algum de nós não ouçamos o testemunho interior? Antes, pense nisso. Só porque você cometeu um erro não precisa desistir. Você não desiste fisicamente só porque cometeu um erro. Se o telefone toca no meio da noite e você tropeça em alguma coisa e cai enquanto tentava atender, você não fica lá estirado. Você se levanta e atende ao telefone. Só porque machucou a perna ou deu uma topada, você não desiste. E só porque você machucou a perna ou deu uma topada espiritualmente, você não deve desistir também. Como eu disse anteriormente, uma pessoa que deixa seu espírito de lado e nunca o escuta se torna aleijada na vida. A pessoa que escuta seu espírito alcança o topo. Se os cristãos ao menos verificassem em seu interior, nas mais variadas situações da vida, eles saberiam o que fazer. Você não precisa buscar orientação quando a Bíblia já lhe diz o que fazer. Vá em frente e faça. A Bíblia lhe diz como você deve proceder em cada circunstância da vida. Ela fala sobre como os maridos devem tratar as esposas e como as esposas devem tratar os maridos. Ela fala como os pais devem tratar os filhos e como os filhos devem responder aos pais. A Bíblia diz que devemos andar em amor. Amor divino. E esse amor divino, que não busca os próprios interesses, também é uma questão do coração.